mano? E aí? Como é que é? No sossego aí, na rotina. Porra, velho, você se ligou? Derrubaram mais um fulano lá do outro lado. Ah, mas isso não é notícia, isso é todo dia, tá embaçado. É, toma surra. Os caras não tão dando boia, vacilou, pá, vai pro saco. É fácil não? É, tudo traíra, mano. Ih, traíra pra mim, pra vala. Pilantra tem que ser uma espécie extinção. Mas qual é a fita, se então? Liga aí. Viver na Zona Sul não é brincadeira. Preste atenção e vai ver que eu não falo besteira. Ei cara, na Zona Sul é assim. Uma bala perdida em sua vida pode pôr um fim. Sangue porrada, tiro a toda hora. Nas escolas os moleques se envolvem com drogas. A maioria não passa do quinto ano. Vários exemplos, meus amigos pulando o muro. Iniciando uma viagem de ida sem volta. Dando definitivamente adeus à escola. Alguns já morreram, muitos estão presos. Outros estão roubando pra manter o vício. Marcas de balas nos muros da periferia. Gente indiferente tumultuando a esquina. Entre tantos curiosos olhando assustados. Pra quem sabe de tudo, entendeu o recado. Mas um corpo caiu, um silêncio ocultou. Ouvi um rádio amador, a polícia o matou. Não pense que aqui é a lei do cão. Se no inferno existe lei, na Zona Sul não. A polícia está aqui pra matar ou morrer. Na Zona Sul é assim, você precisa saber. Na Zona Sul, na Zona Sul é assim. Na nossa quebrada a parada é mais quente. Na Zona Sul, na Zona Sul é assim. Na nossa quebrada a parada é mais quente. Na Zona Sul, na Zona Sul é assim. Na nossa quebrada a parada é mais quente. Na Zona Sul, na Zona Sul é assim. Na nossa quebrada a parada é mais quente. Helicópteros sobrevoam as favelas. E a molecada sossegada brinca de pega-pega e joga pedra na polícia, olha que legal. Homens brincando de polícia e ladrão. Olha só, preste atenção no detalhe. O armamento pesado é todo de verdade. Pesado de ambos os lados, é claro. Aqui nem sempre a polícia leva a vantagem. Corre, corre geral, viatura em contramão. Sirene tocando fogo cruzado, pessoas ao chão. É véi, aqui é foda. Por aqui a violência não tem dia nem hora. É zona do destaque no aqui na agora. Na Zona Sul, na Zona Sul é assim. Na nossa quebrada a parada é mais quente. Na Zona Sul, na Zona Sul é assim. Na nossa quebrada a parada é mais quente. Na Zona Sul, na Zona Sul é assim. Na nossa quebrada a parada é mais quente. Na Zona Sul, na Zona Sul é assim. Na nossa quebrada a parada é mais quente. Fim de semana agitado, ensolarado, é. Sou sangue bom, estou na minha, apreciando. Vendo que as pessoas gostam daqui. Porque se não gostasse, não morariam aqui. Melhores times da Várzea estão na Zona Sul. Várias minas gostosas, manos que pai pu. Os manos de outras áreas estão ligados. Que se pintar na Zona Sul, serão bem chegados. Mas se deixarem brecha, vão ter que se explicar. E vai ficar embaçado se a ideia não constar. Sangue no olho, bicho solto, não vacile e aperta. Galera firmeza, não paga comer. Troca tiro com a roda, esporte predileto. Tem vida curta aqui, quem é metido a esperto. Ouviu-se tiros, sirenes, muito barulho. Mas o silêncio diz tudo, se liga aí linguarudo. O comércio da loucura sempre está em alta. Bares sempre lotados, bem sucedidas focadas. O rap é trilha sonora do nosso cotidiano. Na Zona Sul é assim, do começo ao fim. Na Zona Sul, na Zona Sul é assim. Na nossa quebrada a parada é mais quente. Na Zona Sul, na Zona Sul é assim. Na nossa quebrada a parada é mais quente. Na Zona Sul, na Zona Sul é assim. Na nossa quebrada a parada é mais quente. Na Zona Sul, na Zona Sul é assim. Na nossa quebrada a parada é mais quente.